Feito por mim e pela Anastácia. Gosto e cachaça tem na prateleira. O forró começa cedo, vai a noite inteira. Já chegou o sanfoneiro e a pagodeira. Bota a lenha no fundo e a banda fumaceira. Tira gosto e cachaça tem na prateleira. O forró começa cedo, vai a noite inteira. Já chegou o sanfoneiro e a pagodeira. É preciso conhecer o forró lá no meu sertão. Pois igual e mais bonita, juro. Ouvi os abumba repicando.